tema a ser colocado aqui hoje é tempos difíceis. Até esse tema faz parte do editorial, até é o mesmo título lá, faz parte do editorial da Folha Espírita agora do mês de março que passou. Então, até bastante sugestivo, né? Tempos difíceis. Porque realmente muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, estão achando que estamos, ou estamos realmente passando por tempos difíceis, né? É só a gente pegar e cada um de nós ligar a televisão, em qualquer tipo de noticiário, ou abrir o jornal, ou escutar a rádio, que nós vamos escutar coisas extremamente negativas, notícias de tudo aquilo que está acontecendo, não só a nível de Brasil, mas também a nível mundial, né? Afinal das contas, esses tempos difíceis até se globalizaram, né? Não existe só tempos difíceis no Brasil. E claro que cada um tem o seu critério, tem a sua maneira de classificar um tempo difícil ou um tempo não difícil, dependendo da maneira que cada um enxerga as coisas. Mas a gente vai se deter mais no editorial, aqui no texto, tá? Que coloca mais uma questão sobre os atos criminosos, mais precisamente aqui falando, né, que estão acontecendo, não tanto aqui no Brasil, claro que aqui também acontecem crimes, mas aqui ele se detém mais em atos criminosos, grandes, digamos assim, afrontas à questão religiosa, religiosa, cultural e étnica, né, que está acontecendo mais assim na questão lá de uma parte da África, uma parte da Ásia, onde predomina, né, aquelas facções fundamentalistas islâmicas, né, extremamente radicais, que estão, de certa forma, através da sua ideologia, através da sua vontade de fazer com que todo mundo pense da mesma forma, cometendo crimes abomináveis. E então é só a gente entrar na internet ou assistir a televisão, qualquer tipo de canal noticioso, né, que a gente vai ver lá sequestro de meninas de 8, 10, 12, até 15 anos ou até mais por grupos islâmicos fundamentalistas só porque elas vão na escola, só porque vai contra o Islã. Sequestro de jornalistas onde são degolados, são queimados vivos. Então, desde, digamos assim, do início das grandes civilizações, sempre aconteceram esse tipo de coisa. Não é para justificar isso que aconteceu hoje, né? Mas desde o início dos tempos, digamos assim, onde se formou uma civilização que pensa, sempre houve, sempre aconteceu, sempre existiram grupos, pequenos grupos que querem dominar grupos maiores, principalmente na questão religiosa. E nessa questão religiosa, aqui colocando, existe aquela questão do proselitismo religioso. É a questão de fazer com que as outras pessoas queiram, ou precisam, ou são obrigadas a acreditarem na ideologia de que os outros querem. Quer dizer, o Islã, matando a quantidade maior possível de judeus, porque os judeus não pensam que nem os muçulmanos. Alguns grupos, sim, cristãos, também fundamentalistas, cometem alguns crimes lá naquela região, porque existem os judeus ou os islâmicos que não acreditam e não querem ter a ideologia cristã. Então, isso se chama de proselitismo religioso. Existe também o proselitismo político, que não é o caso lá, porque lá as políticas e o poder é detido pelas religiões. E vamos mais além. Lá existe também o sectarismo religioso. É matar. Eles leem o Islã, eles leem o Alcorão, o livro sagrado dos islâmicos, e teve uma passagem lá que o Maomé, eu acho que ele foi meio infeliz na colocação, e colocou que quem não prega a mesma ideologia tem que passar pelo fio da espada. E eles, literalmente, fazem isso. Então, o maior problema hoje, segundo aquilo que está aqui no editorial da Folha Espírita, é esse problema naquele caldeirão. É um caldeirão fervente, onde, inclusive, algumas potências, ou pequenas potências, ou médias, ou né, de pouco poder político, mas já estão querendo dominar, digamos assim, a questão da energia atômica. Então, isso preocupa, de certa forma, as pessoas que fizeram esse editorial. Bom, dando uma volta no planeta, chegando aqui no Brasil, também nós percebemos que também não estamos passando por épocas maravilhosas. Existe o problema político, existe o problema social, existe o problema econômico. Bom, aqui não existe, de repente, um problema religioso. Pelo menos não se escuta sobre isso, mas existe o problema preconceito. Aqui existe o preconceito racial, aqui existe o preconceito sexual, aqui existe o preconceito étnico também, de raças e tal, né? Bom, mas, em todos os casos, todos os países, talvez de formas diferentes, passam por momentos considerados difíceis. Difíceis de assimilar, difíceis de entender, de compreender e de aceitar. Bom, aí tem o outro lado, né? Então, aqui a Folha Espírita é muito interessante porque ela dá a realidade daquilo que está acontecendo, mas, em contrapartida, ela dá também a ideia de que o Espiritismo, sendo uma doutrina dos Espíritos, uma doutrina que prega a igualdade, prega a fraternidade, a piedade, a caridade, a gente não pode compactuar pessoas que trabalham numa casa espírita, que estudam numa casa espírita, que vêm numa casa espírita como simpatizantes, ou gostam de vir aqui porque se sentem bem, outros que simpatizam simplesmente. Nós temos a obrigação de pensarmos de forma diferente. De, no momento em que a gente vai escutar esse tipo de notícia, nós temos uma obrigação moral, ética, que o Espiritismo nos dá, que é através da educação pelo conhecimento. De nós sabermos que não adianta nós irmos também de roldão nesse mesmo pensamento, digamos assim, de crítica, nesse mesmo pensamento de pessimismo, de negativismo, de alarmismo, porque senão nós vamos também colaborar, nós vamos participar também da criação dessa enorme nuvem de energia negativa que vai assolar todas as comunidades e todos os povos. O Espiritismo, que é educar através do conhecimento, tem a obrigação de fazer com que nós coloquemos em prática aquilo que nós acreditamos aqui dentro. Tendo calma, serenidade, confiança. E no momento em que nós temos a oportunidade de sabermos acalmar os ânimos, onde existem aqueles grupos que ficam criticando, que ficam sem justificar, é claro, os erros que estão acontecendo. Mas de nada adianta nós também entrarmos nessa questão de negativismo, de pessimismo, porque vai fazer mal para nós, vai fazer mal para nosso estômago, para os nossos nervos, porque nós vamos entrar nessa nuvem extremamente negativa que não vai levar nada de bom para nós. Existe aqui um trecho do Livro dos Espíritos que mais ou menos ele coloca a explicação de por que está acontecendo tudo isso agora. Inclusive eles colocam números aqui que se nós estamos hoje num planeta onde existe mais ou menos hoje em torno de 8 bilhões e 500 milhões de pessoas, é mais ou menos em torno disso aí, certo? Estudos foram feitos, claro que não são estudos extremamente apurados, né? mas são em torno de 2, 3 a 4% dessas pessoas que fazem parte desses grupos que tentam subjugar os outros grupos maiores. Não são 500, de 8 bilhões e 500 mil pessoas, são 300 milhões de pessoas que são os carrascos. Quer dizer, a gente tem que pensar que existe muito mais gente boa nesse nosso planeta do que pessoas ruins. E partindo de um princípio básico, que é aquela lei do karma, ou lei da causa e efeito, ou da lei do retorno, como alguns querem, que é uma lei natural, é uma lei divina, está no livro dos espíritos, como existe a lei do amor, a lei da reencarnação, a lei do trabalho, a lei da sobrevivência, são todas leis naturais, leis divinas, e elas são imutáveis, ninguém muda elas. Elas são agora, foram ontem e será sempre. Existe aquela lei do retorno. Essas pessoas que estão cometendo esses crimes, que estão cometendo essas injustiças políticas, religiosas, sociais, elas vão ter o seu retorno. Claro que também, mais uma vez, sem querer justificar aquilo que está acontecendo agora. Mas o que nós temos que pensar é em construir. É na crise, tirar a palavra crise e botar a palavra... É, tira o S, coloque crie. São, no livro dos Espíritos também, são nas maiores catástrofes, são nas maiores desgraças, são nas maiores... nos maiores problemas, às vezes, tanto de problemas de naturais, né, catástrofes naturais ou até provocadas pelo homem, aonde surgem os maiores exemplos de solidariedade, os maiores exemplos de piedade, de caridade e de fraternidade. Então, vamos utilizar esses tempos difíceis para construir, para difundir o bem, para difundir cada vez mais as ideias que são colocadas dentro de uma casa espírita. As ideias de que não é criticando, não é sendo pessimista, não é sendo negativista que nós vamos construir algo. A ideia é difícil, claro que é difícil. É muito difícil isso, porque nós estamos vivendo momentos um pouco difíceis. Mas se nós pensarmos um pouquinho diferente e colocarmos para dentro de nós essas ideias que estão aqui nessa obra básica, né, do Kardec, que é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e outras obras bonitas e fantásticas que estão aí na biblioteca, ora, isso vai fazer com que a gente consiga digerir todos esses problemas, todos esses tempos difíceis, em benefício a nós próprios. Pelo menos, dando a volta por cima. Então, o que eu queria passar para vocês hoje a respeito de tempos difíceis, é isso aí. Obrigado.